CBN Foz Esportes. Hoje com Thaís Montenegro. 10 horas e 4 minutos. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN, a rádio que toca notícia. Está no ar o programa CBN Foz Esportes deste sábado, 18 de janeiro de 2014, com as notícias esportivas de Foz do Iguaçu e região. Vamos aos destaques do programa de hoje. A semana da seleção sul-coreana em Foz do Iguaçu. A preparação do time do Coritiba aqui na fronteira. Balanço do 29º Congresso Internacional de Educação Física, 20ª edição da Transparaná, que será realizada no final de janeiro, e a realização da 2ª Copa Cataratas de Futsal. Estes e outros destaques a partir de agora, no programa CBN Foz Esportes, que está começando. Horas e 6 minutos. Desde a última terça-feira, a seleção da Coreia do Sul está aqui em Foz do Iguaçu e conhecendo todos os detalhes do que encontrarão na preparação para a Copa do Mundo do Brasil. E quem acompanha ao vivo o treinamento da seleção sul-coreana é o repórter Maurício Freire. Muito bom dia, Maurício. Você que acompanhou a seleção da Coreia do Sul durante esta semana, o treinamento de hoje já começou. Maurício, bom dia. Bom dia, Thaís. O treinamento vai começar daqui a pouco. A delegação sul-coreana chegou agorinha aqui no estádio do ABC, os jogadores estão em volta do gramado e já se encaminham para o centro do campo para realizar primeiro o aquecimento e depois o trabalho com bola que foi programado para hoje aqui no estádio do ABC. Os sul-coreanos, eles têm treinado muito forte desde a última quarta-feira, quando começaram os preparativos. Eles chegaram na terça, mas o primeiro dia de treinos aconteceu apenas na quarta. Estão todos muito concentrados e focados nessa preparação para 3 amistosos que eles disputam nos Estados Unidos. Eles ficam aqui na cidade até o dia 21 e depois embarcam para os Estados Unidos. São 23 jogadores que vieram compor a seleção sul-coreana aqui em Foz do Iguaçu. São todos atletas que participam de equipes da Ásia. Eles estão na temporada de férias. O calendário lá asiático é parecido com o nosso brasileiro aqui. E os jogadores que atuam na Europa, eles não vieram para esse grupo porque eles estão jogando por seus times lá no campeonato, nos campeonatos europeus, que retomaram as atividades agora no início do ano. Alguns jogadores que vieram para cá têm destaque no time. O artilheiro do campeonato coreano faz parte dessa equipe que veio aqui para Foz do Iguaçu. O goleiro titular da seleção coreana também está aqui na cidade, mas estão todos aqui disputando uma vaga na seleção que será escalada para participar da Copa do Mundo. Então, para cada um deles, é um momento decisivo, um momento de se dedicar, de mostrar um trabalho forte para que eles possam ser escalados para a Copa do Mundo, que é o sonho de todos. São todos jogadores muito novos, o perfil da seleção coreana é de um time muito rápido, com um pouco de técnica, mas principalmente velocidade, e é isso que eles acreditam que possa ser o maior forte deles para essa Copa do Mundo. Os sul-coreanos que sempre conquistam bons resultados e nas últimas Olimpíadas conquistaram uma medalha de bronze, Thaís. Tá certo, Maurício. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo do treinamento da seleção sul-coreana aqui em Foz do Iguaçu. Agora 10h08. O grupo do Coritiba, que está concentrado aqui em Foz do Iguaçu desde o último domingo, está tendo muito trabalho. As atividades são realizadas de manhã e à tarde na cidade, com intensidade determinada pela comissão técnica em conjunto com o Centro de Excelência de Esporte do Coritiba. Segundo a assessoria do clube, a principal ideia desses 36 dias de preparação para o grupo é que os atletas aproveitem ao máximo, tanto fisicamente quanto taticamente, o que está sendo passado durante as atividades e avaliações. Na quinta-feira foi dia de muito trabalho físico em Foz do Iguaçu. Depois do treino indoor na parte da manhã, realizado na academia do Hotel Bourbon, Glidson Ananias e Raul Oziek, coordenador de preparação física e fisiologista, promoveram um treinamento no campo do Iguaçu Resort. Com a movimentação da tarde do dia 16, O grupo completou uma semana de atividades aqui em Foz do Iguaçu de preparação. Nesta sexta-feira à tarde, Dado Cavalcante retornou aos treinos técnicos e táticos. O Curitiba fica aqui em Foz do Iguaçu durante 36 dias. A 29ª edição do Congresso Internacional de Educação Física terminou em Foz do Iguaçu na última quarta-feira. O evento já é tradicional na cidade e, com a organização da Federação Internacional de Educação Física, abordou temas como formação de atletas no Brasil, regularização do trabalho dos profissionais da área e projetos que reduzem a carga horária das aulas de educação física nas redes públicas de ensino. Eu conversei com Almir Grum, presidente da FIEP, sobre a organização do evento, que contou com a participação de 2.500 pessoas. Esse 29º Congresso Internacional está dentro do que foi tranquilamente planejado. Já recebemos em torno de 2.500 participantes de 18 países. E o evento, a cada ano, está tendo aquela procura maior pelos participantes, visto até pelos temas que têm sido tratados. Esse ano nós tivemos 764 trabalhos científicos, entre pôsteres, artigos e temas livres, 1.500 páginas publicadas. São três livros que vão para 120 países, porque a FIEP está em 120 países. Isso é uma bela propaganda, não só do evento, mas para a cidade de Foz também. Nós temos os eventos paralelos, em conjunto com o Conselho Federal de Educação Física, o CREF e o CONFEF. São vários eventos, gratuitamente, em torno de 500 participantes participaram desses eventos. E também nós temos daí os cursos, que são espalhados em vários locais pela cidade, onde reuniu mais de 1.500 participantes que vieram especificamente para fazer cursos. Almir também deu destaque à evolução da educação física e do mercado em Foz do Iguaçu desde o início da realização do evento. 29 anos atrás, em Foz do Iguaçu, nós tínhamos uma academia de educação física, nenhuma faculdade, nenhum curso. Hoje nós temos dois cursos de educação física, nós temos mais de 50 academias espalhadas pela cidade. Claro, com o passar dos anos, os novos métodos, pesquisas, as novas técnicas, é necessário ter uma, no caso, evolução daquelas. Nós começamos o primeiro evento em 1986 com 832 participantes. Já chegamos a ter evento com mais de 3 mil participantes. E essa evolução, e tem alguns professores que trabalharam já 10 anos com nós. Quando se contrata algum profissional para ministrar curso, palestra, sempre se recomenda. Traga coisas novas, pesquisas novas, apresenta alguma coisa nova para que as pessoas bem levem alguma coisa nova. E temos a certeza que esses profissionais, professores que aqui estiveram, a partir da próxima semana estão já levando ao conhecimento dos seus alunos, nas academias, faculdades, aulas, tudo, ou coisas novas que aprenderam aqui em Foz. É uma das missões nossas, atualizar e aperfeiçoar os profissionais de educação física. Segundo Almir Grum, os congressistas prepararam um documento específico para diretrizes das aulas de educação física na rede pública do país. Nós temos um documento que está saindo, né, do Fórum de Educação Física Escolar. Aquela preocupação, tipo, no nosso estado, a sociedade está perdendo, porque os nossos alunos, o ensino fundamental, o ensino médio, tinha 3 aulas por semana. E o governo tirou, temos 2 agora. Isso causa um desgaste enorme perante a classe dos professores que devem trabalhar, em vez de quem trabalhava numa escola, tem que trabalhar em 2 escolas. E muitos colegas ficaram sem aula. E também aos alunos que, em vez de ter 3 aulas, tiveram 2. E, consequentemente, vai continuar o problema da obesidade nas crianças. Nós temos países que nas escolas é 1 aula por dia, todo dia tem 1 aula de educação física. E é uma preocupação, já fizemos uma reivindicação, já conversamos a classe, né, com o governador, com o secretário de, no caso, educação, reivindicando que volte essa terceira aula que foi perdida para que a sociedade, os alunos não percam tanto. Palavras do presidente da FIEP, Almir Grum, sobre os resultados do 29º Congresso Internacional da Categoria em Foz do Iguaçu. Às 10h14, Foz do Iguaçu será palco do Transparaná 2014, o maior rally de regularidade das Américas, terá largada aqui em Foz do Iguaçu. Na 20ª edição do evento, dará R$ 20 mil em prêmios no total para os participantes. Durante os 5 dias de prova, até Guaratuba, cerca de 100 participantes concorrem em 4 categorias. Os detalhes com a repórter Marjorie Colombari. Foz do Iguaçu receberá o Transparaná 2014. O evento terá início no dia 26 de janeiro e segue até o dia 1º de fevereiro. Neste ano, a competição realiza sua 20ª edição e distribuirá em prêmios o valor de R$ 20 mil aos participantes. Carros de várias partes do Brasil percorrerão 1.500 quilômetros em 5 dias de prova. Já foram confirmados para disputar esse tradicional circuito cerca de 100 participantes. No total, 47 duplas de 6 estados e 18 cidades do país. O campeonato seguirá por várias cidades paranaenses, sendo a largada realizada em Foz do Iguaçu. Após dada a largada, os competidores passarão por Cascavel, Campo Mourão, Ivaiporã, Ponta Grossa, Curitiba e finalizarão o percurso em Guaratuba, no litoral paranaense. As inscrições seguem abertas e podem ser realizadas pelo site do Transparaná 2014, transparaná.com.br. Marjorie Colombari, para a CBN Foz. 10h16. E a Liga Iguaçuense de Futebol de Salão se prepara para a realização da segunda edição da Copa Cataratas de Futsal, que será no período de 25 de fevereiro a 1º de março. Evento que neste ano levará o nome de Troféu Foz 100 Anos, em comemoração ao centenário de emancipação política do município. A competição terá 8 equipes participantes, pretendendo reunir grandes nomes do futsal brasileiro. E também foram feitos convites para equipes do Cazaquistão, Paraguai e Argentina. E 10 atletas do projeto Velejar é Preciso, do ICLI, patrocinados pela Itaipu Binacional, participaram de 4 a 12 de janeiro do 42º Campeonato Brasileiro de Vela, Classe Optimist, em Recife. O domingo, o último dia da competição, começou com muita chuva e ventos fracos em torno de 7 a 8 nós. E a primeira regata foi iniciada com muitas dificuldades, fazendo com que os velejadores mais leves levassem um pouco de vantagem. Isso favoreceu Andrei Godoy, que venceu a primeira regata e procurou manter uma média nas 2 últimas regatas para ficar entre os 10 primeiros. A estratégia deu certo e Andrei Godoy conquistou o 9º lugar geral no evento organizado pela Cabanga Yacht Club de Pernambuco. Com essa conquista, Andrei garante uma vaga na seleção brasileira de Optimist e a participação em importantes competições internacionais neste ano de 2014. Os ventos também foram favoráveis a outros 9 velejadores do ICLI, que conseguiram melhorar a classificação geral entre os 136 participantes. Fim de semana de muito esporte na programação da Rede CBN. Neste sábado, com jornada a partir das 4 horas da tarde, você confere a jornada esportiva para o duelo do Campeonato Paulista, Palmeiras versus Linense, ao vivo do Pacaembu. Na sequência, tem Santos versus 15 de Piracicaba, na Vila Belmiro. No domingo, a partir das 4 horas da tarde, tem Portuguesa versus Corinthians, no Canindé. Você pode ouvir a transmissão na internet ou no AM em 1320. E chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, 18 de janeiro de 2014, com os trabalhos técnicos de Christian Kubila, reportagens de Maurício Freire e Marjorie Colombari. Apresentação, Thaís Montenegro. A direção de jornalismo é de Guilherme Wojtkowski. Fique na sequência com o programa CBN Entrevista. O convidado de hoje é o cientista político Luiz Carlos Cossar. Logo depois, às 11, CBN Turismo. Continue na sintonia da CBN Foz, a rádio que toca notícia.